fazenda fica perto da cidade. Entre a fazenda e a cidade, o morro, a farpa de arame, a porteira e o eco. O eco é um ser soturno, acorrentado na espessura da mata e profundamente silencioso em seu mistério não desafiado. É o último selvagem sobre a terra. Todos os índios foram exterminados ou fugiram. Restou o eco, prisioneiro de minha voz. Sou libertador, sou miúdo, sou perverso. Qualquer som de vida despertada. O eco, no caminho entre a fazenda e a cidade, é no fundo de mim que me responde.